que esta vida é bonita e vale a pena. Santa Teresa, de beleza tão serena, é santa desde pequena, já nasceu santa talvez. Santa Todinha em flor.